Relatos de experiência. Formação docente, reflexões sobre a impossibilidade profissional. Autora, Inês Maria, MZP, de Almeida, doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Docente da Universidade de Brasília. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/0667603821177239. E-mail, almeida@umbi.br. Autora, Rosalina Rodrigues de Oliveira, doutorado em Educação pela Universidade de Brasília. Atua em cursos de pós-graduação Lato Sensu pelo Instituto Saber desde 2009 até os dias atuais. Atualmente é professora regente no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal e no Centro Universitário Estácio de Brasília, Estácio Brasília. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/40168155255073. Resumo. Este artigo pretende apresentar as principais reflexões sobre a formação docente, oriundas da tese de doutorado, de uma das autoras do presente texto. Trabalho intitulado Educação Integral, Cartografia do Mal-Estar e Desafios para a Formação Docente, defendido em março de 2012, na Faculdade de Educação Universidade de Brasília, contendo um percurso de estudos e investigações acerca da formação continuada de professores e a implicação deste processo nas práticas docentes. Para tanto, optamos por uma investigação de caráter qualitativo sob as orientações da abordagem psicanalítica para análise e interpretação dos dados, construídos por meios dos instrumentos, observação, entrevista e questionário. Os sujeitos pesquisados foram 15 professores da rede pública do ensino, do Distrito Federal, que atuavam, à época, em classes de educação integral. Assim, retomamos a leitura e reflexões oriundas da pesquisa com ênfase na formação continuada de professores, reconhecendo a sua importância, em especial, ao ressignificá-la sob o olhar da leitura psicanalítica e a inevitável torção que a mesma provoca, ou seja, para além do modelo, a criação e transformação das práticas pedagógicas. Palavras-chave: formação docente, subjetividade, educação integral.